Eu sou magrinho, não vou negar, mas quando eu pego as minas eu boto é pra torar. Eu sou magrinho, não gosto de malhar, eu pego o meu carrão e me mando para o bar. Academia, não saco pra isso não, viu? O negócio é sair, curtir com a galera. Simbora! Portal do La Rocha. Mas eu não vou na academia, eu não gosto de malhar. Não tenho saco pra essas coisas, meu negócio é farriar. Chegou o fim de semana, eu quero mais extravasar. Chamo meus coligados e vamos todos para o bar. Não adianta ser fortinho, ter barriga de tanque se a mangueira não funciona. Eu prefiro ser magrinho, a mulherada está mil e eu botando é pra torar. As minas eu boto é pra torar. Eu sou magrinho, não gosto de malhar. Eu pego meu carrão e me mando para o bar. Quero amor no batidão. Vem, vem, vem, vem, vem. Mas eu não vou na academia, eu não gosto de malhar. Não tenho saco pra essas coisas, meu negócio é farriar. Chegou o fim de semana, eu quero mais extravasar. Chamo meus coligados e vamos todos para o bar. Não adianta ser fortinho, ter barriga de tanque se a mangueira não funciona. Eu prefiro ser magrinho, a mulherada está mil e eu botando é pra torar. As minas eu boto é pra torar. Eu sou magrinho, não gosto de malhar. Eu pego meu carrão e me mando para o bar. Eu sou magrinho, não vou negar, mas quando eu pego as minas eu boto é pra torar. Eu sou magrinho, não gosto de malhar. Eu pego meu carrão e me mando para o bar. É o novo hit do Brasil, da Bahia para o